Hey. te contemplamos, Senhor, tua beleza, tua glória e majestade. Tu fizeste de nós, teus filhos, o teu santo templo, templo do